Mas aqui o papo é um só, alemão tem o seguinte: tu banca uma de certo, mas se esquece das origens. Tu nasceu da judaria, mancada vacilação, matando até inocente, traindo o próprio irmão. Tu não tem disposição, por isso fecha errado. Quero ver tomar no peito e não no golpe de estado. Se esqueceu que não se lava o prato, que come cuspindo, só porque tão na rocinha, pensam que tomar o rio. Quero ver subir aqui de frente, metendo na cara. Se tenta aqui na favela, os irmãos rasgar na bala. Se tu tá em cima do muro, querendo trocar de lado, melhor pensar no futuro, pra tu não virar passado. Oi, tá pensando o que é o certo, falando que é amigo. A DEA é o caralho, tudo vacilão fudido. Bandido que é bandido, nunca trai a cor do sangue. Mete a cara pra tu ver que aqui só traficante. Os bico tão na pista, o bonde vai partir, alemão vai cair. Quem mandou você trair? Oi, vai cair, vai cair. Quem mandou você trair? Vai cair, vai cair. Quem mandou você trair? Mas vamos voltar pra Mineira, vermelhar o Catumbi. Alemão vai cair, quem mandou você trair? Rocinha, aguarda o toque, que o bonde vai partir. Alemão vai cair, quem mandou você trair? Vai cair, vai cair. Quem mandou você trair? Vai cair, vai cair. Quem mandou você trair? Bandido que é bandido, nunca trai a cor do sangue. Mete a cara pra tu ver que aqui só traficante. Os bico tão na pista, o bonde vai partir. Alemão vai cair, quem mandou você trair? Oi, vai cair, vai cair. Quem mandou você trair? Vai cair, vai cair. Quem mandou você trair? Mas vamos voltar pra Mineira, vermelhar o Catumbi. Alemão vai cair, quem mandou você trair? Rocinha, aguarda o toque, que o bonde vai partir. Alemão vai cair, quem mandou você trair? Vai cair, vai cair. Quem mandou você trair? Vai cair, vai cair. Quem mandou você trair?